jams on the brakes. Everybody stacks up. Now they're side by side, and it's on. Jimmy Johnson. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup, né, para falar da GoBowling.com 400 que aconteceu lá no Kansas. E só quero avisar vocês que o Lucas Herrera não estará conosco nesse bloco, né? Havia falado que ele iria participar, mas por problemas aí ele não vai estar com a gente. Então o Lucão lá segue lá na sua vida lá fazendo os seus afazeres. E o Diogo continua aqui gravando aqui com vocês aqui, né? E tenho certeza que semana que vem, se der tudo certo, o Lucão vai estar com a gente aqui e o Diogo também. Já está convidado, viu, Diogo? Pode deixar. Para falar de Dover. E lembrando que semana que vem vai ser um negócio, vai ser pior ainda, né? Que semana que vem é Dover, são as três categorias. Vai ter a Truck Series na sexta, no sábado a X-Men Series e no domingo a Sprint Cup. Então semana que vem o programa vai ser bem longo mesmo, vamos falar das três categorias. Estava com saudade de falar das três categorias juntas aí na pista. Mas o assunto aqui é Kansas, corrida no sábado à noite, corrida muito boa, muito movimentada, por sinal. Né? Tivemos aí o bateu na trave do Mike Truex Jr. mais uma vez. O Mike Truex Jr. está mais do que merecendo, gente. Desde Daytona ele está merecendo vencer. O ano passado ele já tinha, ele venceu uma corrida, né, mas ele merecia ter vencido um pouco mais, eu acho, ter outras vitórias, pelo menos 3, 4 vitórias, e continua esse ano aí, a 11ª etapa, mais uma vez bate na trave. Quem ficou com a vitória foi o Kyle Busch. Parecia que o Kevin Harvick queria vencer, né, que o Kevin Harvick foi para cima do Kyle Busch numa força tamanha, mas eu acho, né, Diogo, não sei se você viu ou tem a mesma visão que eu. Eu acho que o Kyle Busch fez um charminho no final ali. Ele poupou os pneus. Quando o Kevin Harvick conseguiu chegar nele, o Kyle Busch falou, não, agora é minha vez de gastar meus pneus, agora é minha vez de acelerar e tô indo embora. E foi isso que aconteceu, tanto é que a margem de vitória foi de 1.1. Né? 1.1 e mais alguma coisa ali. Uma distância aí para NASCAR, 1.1 é bem considerável, tá, pessoal? Então, vitória do Kyle Busch. Kyle Busch que aí que soma agora 37 vitórias na Sprint Cup, são 3 vitórias já em 2016. Eu não sei não, Lucas, já passando para você aí, algo me diz que vai ser o Kyle Busch de 2008. Espero que pelo menos seja o Kyle Busch de 2008, mas o Kyle Busch com título, né? Não vamos eu pelo menos torço para que isso aconteça aí. Diogo. Não, sem dúvidas, é aquele tipo de situação em que a gente tem um cara liderando, né, e dominando toda a corrida, que foi o caso do Martin Truex Jr., e é uma pena, ele, pelo que aconteceu, ainda mais que não foi uma culpa dele, né, ele foi um problema nos pits, mas isso não tira nem um pouco, nem uma vírgula de todos os méritos do Kyle Busch nessa corrida. Até porque o Kyle Busch passou a corrida inteira dentro do top 10, boa parte dela, inclusive, dentro do top 5. Só o segundo ou terceiro stint dele logo no início da corrida que foi um pouco prejudicado, por alguns, até alguns acertos ali que ele fez com o Curtiff. Joe, Só fazendo um pequeno parênteses aí, tá? A pior posição do Kyle Busch na corrida foi o sétimo lugar, tá? Na volta 90. Pode continuar, Diogo. A prova de como ele teve forte, né, a corrida inteira, né? Como eu falei, se não me engano, o segundo stint dele, eles fizeram a primeira parada. A primeira parada a gente vai falar até mais pra frente com calma, mas se não me engano, foi por volta da volta 24, 25, algo do gênero. E aí o segundo stint foi até um pouco fraco. Ele ficou ali, primeiro ele ficou, teve o pior momento dele, digamos assim, né? Que você até falou, sétima colocação, mas de resto ele teve sempre muito forte ali dentro do top 10, boa parte da corrida dentro do top 5. Então, assim, fez por merecer, né? Claro, tiveram alguns outros caras que também tiveram ali na frente, mas foi o Busch, a chance apareceu para ele. E esse Kyle Busch, não perde chance, né? Esse Kyle Busch é de uma qualidade extrema, que a gente já conhece, já tinha mais do que prova disso, mas esse Kyle Busch também mais maduro, né? Mais seguro, não deixa essa chance passar, e mais uma vez não deixou. Terceira vitória no ano, 37ª vitória na carreira. Ele, com essa vitória no Kansas, ele nunca tinha vencido no Kansas antes, tá? Com essa vitória no Kansas, ele fica agora apenas dois ovais que ele não venceu, em todos os ovais que estão na NASCAR hoje, que é em Charlotte e em Pocono. Ele tem dois segundos lugares em Pocono e dois segundos lugares em Charlotte, mas nunca venceu em uma dessas duas pistas. Kansas era uma dessas pistas também, só que agora com a vitória desse domingo ele acabou, digamos assim, com esse tabu, e o Kyle Busch caminha para mais um ano incrível. E, Diogo, só fazendo alguns remendos aí também, né? O Kyle Busch soma agora 162 vitórias no geral, somando as três categorias aí. É um número, assim, impressionante mesmo. É claro que grande parte dessa vitória, 80 vitórias é da Xfinity Series, né? Que é a categoria que ele sempre tá papando vitórias e vitórias aí. E o Kyle Busch, né? Como bem você falou, eu até ia destacar aqui, Diogo. O Kyle Busch, apenas duas pistas que o Kyle Busch não venceu até esse momento, até hoje, né? Já venceu em Sonoma, já venceu em Watkins Glen, né? Que são os dois RC, já venceu em Daytona, Chicago, Las Vegas, Bristol, Richmond, já venceu todas as corridas que você imaginar. Só as duas pistas que ele ainda não venceu na Sprint Cup foi Pocono e Michigan, né? Não, Pocono e Charlotte. Pouco em Charlotte. Não, Michigan ele venceu, verdade. Aliás, ele venceu, só que ele teve. Michigan foi apenas uma vitória. Foi pouco em Charlotte mesmo que ele ainda não venceu. Em Charlotte, ele chegou. Ele, num dos All-Star, né? Ele chegou quase a ganhar o All-Star. Perdeu pro Danny Hedden no finalzinho lá. Então, assim, o Kyle Busch cada vez se mostra aí mais forte, o Kyle Busch. Foi como a gente bem comentou lá no cafeteria, né? Falando sobre a NASCAR cafeteria. O Diogo estava comigo lá. A gente participou lá, o convidado do Lucas, do Thiago, né? Nós falamos aí que o Kyle Busch, pessoal, ele está cada vez mais maduro, está mais focado. Aquela confiança que o pessoal tinha, por exemplo, no Jimmy Johnson, hoje se passa a ter o Kyle Busch, graças a um título, né? O título fez aí todo mundo se curvar para o Kyle Busch e ver o Kyle Busch com outros olhos, diferente dos outros anos lá. Fala, ah, Kyle Busch é mais um. Parece que o título, né, Diogo, fez bem para ele e deu respeito para ele que todo mundo precisava. Porque todo mundo falava assim, não, mas tem que ser campeão, tem que ser campeão, tem que ser campeão, tem que ser campeão. Ganhar lá não sei na onde já faz, ganhar não sei na onde já faz, e não é campeão da principal, tem que ser campeão, foi. Tá aí. Então agora o pessoal parece que se curva com todos os méritos aí pro Kyle Busch. E eu, sinceramente, eu sou fã do Kyle Busch, sempre gostei do Kyle Busch. E torço para ele, pro Kyle Busch aí ser campeão. Não sou um Kyle Busch maníaco, tá, pessoal? Mas eu torço pro Kyle Busch sim, porque ele anda muito bem, ele sabe o que ele tá fazendo, e é aquele cara que eu toda vez já falei isso aí desde o primeiro podcast que a gente gravou lá em 2012, né? Primeira edição eu falei, o Kyle Busch é o cara que sabe andar em todos os carros. Você coloca ele na sexta-feira no carrinho de rolemã, ele vai andar bem, ele vai tentar lutar pela vitória. Você põe na sexta-feira no kart, ele vai no sábado ele vai andar bem. E você coloca ele domingo no Fusca 78 turbinado, ele vai andar bem. Ele vai andar bem todas nas três categorias, ele vai andar bem. É o que o Kyle Busch sabe fazer de melhor. Ele tem um braço muito bom para andar e tem um braço muito bom também para arrumar o carro durante a corrida. Então, parabéns ao Kyle Busch aí por mais uma vitória, né, Diogo? Vamos, claro, aí ressaltar que apesar do dominador da corrida ter sido o Martin Truex Jr., né, foi o cara que realmente dominou a corrida, mas o Kyle Busch teve seus méritos aí. Principalmente no final, né, Diogo, que o Kevin Harvick partiu para cima forte em cima do Kyle Busch, e eu sim fiquei preocupado. Eu falei, não, o Kevin Harvick vai chegar no Kyle Busch, o Kevin Harvick vai encostar e vai passar e vai embora. O Kevin Harvick também tá meio mordido com a equipe, tá pressionando a equipe também, porque ele quer vencer, ele quer um carro melhor e quer conquistar mais vitórias, e o Kevin Harvick aí, e as coisas não vêm dando sempre muito certo para ele, não. Então, parabéns ao Kyle Busch pela sua vitória número 37 na carreira, na Cup, e a terceira vitória de 2016, fazendo um grande ano aí, o Kyle Busch. Meu amigo Diogo, vou passar aqui os meus destaques, né? O meu outro destaque é o Kurt Busch, foi o terceiro colocado, um bom resultado para ele. Ryan Blaney, o melhor rookie aí do ano, aí, fechou na quinta posição, o top 5. O Austin Dillon foi o sexto, mas eles dois brigaram ali na última relargada ali, durante todo o tempo ali, por esse top 5, nem foi para a quinta posição, né? Foi pelo top 5. E outro destaque, com certeza, tem que ser o Edinho Mendig, mais uma grande corrida dele com 47, o Chevy 47 aí. Diogo, os seus destaques aí, Diogo, quero que você passe aí para o pessoal os seus destaques da corrida no Kansas. Você citou bem alguns nomes aí. Eu acrescentaria o Matt Kenseth, conseguindo o que eu imagino que seja o primeiro top 5 dele no ano. Tomara que o Kenseth volte, tomara que o Kenseth, digamos assim, agora emplaque uma série de bons resultados, porque é um cara que, quando tá lá em cima, quando tá disputando vitórias, é muito legal de ver. Enfim, campeão da categoria, experiência absurda, tá na Joe Gibbs, nós conhecemos bem o perfil do Matt Kenseth. Além do Blaney, o Chase Elliott, né, os dois rookies, digamos assim, os rookies sensações, digamos assim, né, ambos terminaram dentro do top 10, o Blaney na P5 e o Chase Elliott na P9. Não tem como não destacar o Diamond Ingham, né, mas você já citou aí na oitava colocação. E o Tony, não, os torcedores dele que não fiquem bravos comigo, mas eu costumo chamá-lo de Tony Gordo, na P12, vem voltando bem. Eu honestamente estou muito feliz. Eu nunca fui grande fã do Tony Stewart, admiro, claro, pela história dele na categoria, mas nunca fui grande fã. Mas tá sendo muito legal ver esse cara voltando. Não é destaque, digamos assim, mas só citando rapidamente que acabou que o Truex Jr. terminou na 14ª colocação. Então, Diogo, bem colocado aí sobre o Matt Kenseth, né? Conseguiu aí seu primeiro top 5 no ano, em 11 corridas. Mas também vamos lembrar que o Matt Kenseth estava passando por maus momentos, né? Parece que o azar está do lado dele. Eu creio que assim que a sorte entrar do lado dele, as coisas vão mudar, ele vai conseguir vitórias. Pode ver que toda a corrida, Diogo, não sei se você está percebendo mesmo que eu, toda a corrida ele anda, anda, anda bem e acontece algum problema. Anda, anda bem. Acontece algum problema. Tanto é, Diogo, que apenas Richmond, ele liderou apenas duas voltas, né? Fontana, ele liderou apenas duas voltas. E Phoenix, que ele não liderou nenhuma volta, foi as corridas aí que ele menos liderou. Talladega liderou 40, 40, Atlanta 47, Las Vegas 10, né? Martinsville 45, Texas 20, Bristol 142 voltas. Nós lembramos, né, que Bristol foi aquele problema que ele teve de pneu, voltou para a pista, teve outro problema, acabou acabando com a corrida dele. Em Talladega também ele liderou algumas voltas. Então, assim, parece que a sorte ainda não está do lado do Kenseth aí. Então, vamos torcer para que a sorte venha acompanhar ele e traga, claro, bons resultados e vitórias para o Kenseth. O Martin Truex Jr., meu amigo Diogo, é sim um grande destaque da corrida, é um nome do momento também. Ele tem e precisa ser sempre destacado pelo bom trabalho que ele está fazendo. O Matrix Júnior está com carro 78 aí, tem um apoio da Joe Gibbs. Já se fala que esse aí poderia ser um quarto carro da Joe Gibbs disfarçado de futebol, mas não é bem assim não. porque as coisas são um pouco diferentes lá para o time 78. É um carro próprio, é um carro que coleta as informações. Tem apenas um carro para coletar as informações no final de semana todo, então é trabalho dobrado para a equipe, né? Tem que se desdobrar realmente, tem que saber aproveitar o tempo. Diferente do quando o time tem quatro carros, são quatro carros, então ele pode mandar um carro a cada 15 minutos aí para coletar informações da pista e consegue trazer para os seus carros. Já o Truex Jr. é tudo diferente, não tem aquele companheiro de equipe que divide a pista ali para trocar uma informação. Por isso que eu falo que o Mike Truex Jr. faz um grande trabalho. Assim como o Kurt Busch fez quando estava nesse carro 41, o Mike Truex Jr. faz um grande trabalho também com esse carro 78. Então, parabéns ao Mike Truex Jr. A vitória não veio dessa vez, ele foi o cara que mais liderou, 172 voltas lideradas das 267 voltas, mas o Mike Truex Jr. está merecendo a vitória. Eu tenho certeza que na hora que vier vai ser bem-vindo essa vitória. E tomara que esse ano não seja apenas uma, e sim três, quatro, cinco vitórias aí, o Mike Truex Jr. Você destacou muito bem também, Diogo, o Tony Stewart, né? O Tony Stewart que aos poucos vai voltando ao Tony Stewart que nós conhecemos. Carro ele tem para isso, equipamento ele tem para isso, um time bom ele tem para isso, é para dar um carro competitivo para ele. Agora basta o nosso amigo Tony Stewart aí realmente colocar tudo que ele tem de conhecimento na pista. Vamos aguardar um pouco aí como vai ser logo no meio do campeonato aí vai ficar as coisas pro Tony Stewart. Diogo, vamos aqui alguns números da corrida, tá? A corrida teve duração de 2 horas e 49 minutos. Tivemos 6 bandeiras amarelas, a margem de vitória foi de 1,6, perdão, 1,1, e tivemos aí 16 trocas de liderança na corrida. O top 10, perdão, top 20 vou passar para vocês, né? O Kyle Busch, como eu já falei mais uma vez, foi o vencedor. 37 vitórias na Sprint Cup, um grande trabalho. Falta agora vencer apenas Pocono e Charlotte para ele vencer todas as corridas da Sprint Cup. Kevin Harvick, o segundo, Kurt Busch, terceiro, Matt Kenseth, o quarto, e Ryan Blaney, o novato, foi o melhor novato na pista, foi o quinto colocado. Austin Dillon, Ryan Newman, Adrian Mendiga e Chase Elliott, mas o Brad Keselowski aí formam os 10 primeiros colocados. Ou seja, pessoal, tivemos aí, né, Ryan Blaney, Austin Dillon e Chase Elliott, três dos novatos aí dentro do top 10 aí, mostrando que essa molecada tá a fim de andar, né, Diogo? Molecada tá focada, tá querendo vencer, tá querendo colocar os dinossauros aí pra sambar mesmo. Carl Edwards foi o 11º colocado, Tony Stewart o 12º, Rick Stenhouse Jr. que fez uma boa corrida, mas foi apenas o 13º colocado, Matthew Ex Jr. o 14º, Dan Hill Jr. o 15º. Engraçado que foi Júnior em 13º, Júnior em 14º e Júnior em 15º. Casey Kane não fez uma boa corrida, foi apenas o 16º, né? Jimmy Johnson, 17º, Eric Almirola, o 18º, Clint Bowyer e Danica Patrick fecham um top 20 aí. Diogo, você tem mais algum destaque do top 20 aí, Diogo? O sumiço do Jimmy Johnson, eu mal vi ele na corrida, por assim dizer. Eu não entendi muito bem, mas enfim, a próxima etapa, a gente vai até falar mais pra frente, a próxima etapa é Dover, então a gente conhece bem a história dele, Dover, né? A gente imagina que ele deve dar uma subida, mas nessa corrida eu vi ele bem sumido. O Jimmy Johnson tá meio apagado aí, mas as coisas não andam até que meio que favorável para ele. É o quarto colocado, tem vitórias aí. O Jimmy Johnson, então as coisas andam meio favorável para ele, mas não fez uma boa corrida. Nós podemos também destacar aqui, né, o Diogo, apenas, né, cadê o Cowers, apenas 11º colocado. Por que apenas? Porque o Cowers estava andando muito bem, mas acabou tendo um problema de pitch aí, acabou errando pitch aí e as coisas se complicou um pouco para ele, mas ele conseguiu se recuperar aí, foi o 11º colocado. Se não tivesse tido esse problema, Diogo, eu acredito que o Carl Edwards poderia ter, no mínimo, ter terminado dentro do top 5, o Carl Edwards, ou até ter lutado pela vitória com o Kyle Busch. Sem dúvidas. Eu só queria, para a gente fechar, que eu já ia me esquecendo aqui, o Kyle Larson, cara. O Kyle Larson foi. Quando aconteceu um acidente, aconteceu um acidente, né, poucas voltas do final, cerca de 24, se não me engano, 25 voltas para o final, que acabou tirando o Kyle Larson da corrida. Nossa, eu lamentei demais aquele acidente, porque o Carl Larson fez uma corrida enorme, corrida inteira brigando dentro do top 5, muito bem, trocando murro, digamos assim, com esses caras da Joe Gibbs, trocando tapas com o próprio Mark Trott Jr. Então, cara, quando teve aquele acidente, eu falei, putz, mas ele merece os parabéns, apesar de a posição, né, de qualificação final, né? Não revelar isso, digamos assim, mas quem assistiu a corrida sabe que ele fez a corrida inteira ali dentro do top 5, fez uma belíssima corrida, inclusive com um patrocinador diferente agora nessa hora do câncer, mas eu quase esqueci aqui, deixando de falar, mas o Kyle Larson fez uma belíssima corrida agora no câncer. Sim, o Canário fez uma grande corrida. Eu estive olhando aqui o lap summary aqui da corrida, só para vocês terem noção, pessoal. Ele largou em 18º. Assim que ele entrou no top 5, né, top 10 ali, top 5, que foi crescendo aos pouquinho aí. Assim que ele entrou, logo no comecinho da corrida, um pouco mais de 70 voltas ali. Depois ele não saiu mais, estava muito bem. Tava até no final aí lutando por vitória aí, né? Algo dando tudo certo aí para ele. Mas é um incidente aí que a gente vai falar um pouquinho só mais para frente. Eu só quero chegar lá, ô Diogo, só para repassar aqui para vocês aqui as bandeiras amarelas. Volta 24 detrito na pista. Na 57 foi o Márcio de Benedetto, teve problemas, né? Acabou se acidentando aí. Na volta 27 foi o Paul Manner. Perdão, na volta 27, na volta número 104 foi o Paul Manner. Na volta número 169 foi detrito na pista. Na volta 235, o Rick Stenhouse Jr. ele acabou lambendo o muro lá com problemas de pneu, né? E na última bandeira amarela, na volta 242, das 300 voltas disputadas aí. Perdão, das 267. Na volta 242, o nosso amigo Brad Keselowski, Denny Hamlin, Joey Logano e Kyle Larson acabaram tendo problemas. Como aconteceu o problema, Diogo? Conte para nós. Não, uma belíssima briga por posição entre o Hamlin, o Larson e o Keselowski. O Hamlin vinha brigando principalmente com o Keselowski, né? Aí o Keselowski foi na linha de baixo, o Larson lá em cima, lá no topo da pista. Inclusive, ele fez boa parte da corrida fazendo, né, nessa high line, né, nessa linha de cima. E aí acabou que o Larson sai um pouco lento da pista, o Hamlin vê a chance e faz um free ride, coloca o carro dele no meio da pista entre o Keselowski na parte de baixo e o Larson na parte de fora, na parte de cima. Mas aí acaba né, com toda essa questão de novo pacote aerodinâmico e tudo mais, o Hamlin, quando ele vai para o meio, ele tira, digamos assim, o ar, né, como fala do carro do Keselowski. O Keselowski dá uma escorregada, em seguida o próprio Hamlin perde ar também, a traseira do carro dá uma saída, aí começa a bagunça, porque aí ele perde totalmente o carro, bate no Larson. Depois desce, ele não chega a bater no Keselowski, o Keselowski roda, mas ele roda por estar tentando evitar, né, de bater no Hamlin. E o Logano, que vinha um pouco mais atrás, não teve tempo de frear e acabou enchendo a traseira do carro do Kyle Larson, então ele ficou totalmente à frente do carro do Logano. Mas foi uma batida, digamos assim, forte, né, principalmente da parte do Logano e do Larson. Foi importante porque aconteceu com cerca de 25 voltas, mais ou menos, para o final da corrida, e tirou, como a gente falou, tirou o Larson, que vinha fazendo a corrida inteira no top 5, tirou o Denny Hamlin, que apesar de ter largado lá de trás, veio subindo, né, veio erguendo o grid muito bem. Não tirou, mas prejudicou o Keselowski, que fez a corrida inteira ali dentro do top 10 também muito bem, né. Ele quase que ele caía para fora desse top 10 por causa desse incidente. Ele até se recuperou muito bem. Então, foi um incidente bem importante nessa parte final da prova. Então, Diogo, só para falar do acidente por partes, né, voltando quando aconteceu isso, o incidente aconteceu, pessoal, logo após uma relargada, né? Aliás, logo após uma relargada, durou duas voltas só, né? Quando foi o acidente do Rickson Júnior, já voltou, já tivemos outro incidente aí, duas voltas depois. O Denny Hamlin veio com muita força, muita vontade aí, a fim de ganhar um pouco de terreno aí, Então ele já colocou no meio dos dois carros, né, do Keselowski e do Kyle Larson. Para mim, Diogo, o Keselowski tirou o ar do perdão, o Denny Hamlin tirou o ar do Keselowski e o Kyle Larson acabou tirando o ar do Denny Hamlin. Foi assim, uma fatalidade mesmo, foi uma coisa que aconteceu em um sem querer, mas o maior, eu não sei, não entendi. O maior bobão da história de todo mundo aí foi o Joe Logano, né? Porque o Joe Logano, ele tava atrás, ele viu o Keselowski rodando, ele viu o Denny Hamlin rodando, que dá para ver na câmera, aí logo depois o Joe Logano some, né? Aí só aparece o Joe Logano pegando o Denny Hamlin. Então eu creio que como o Joe Logano viu o Keselowski rodando e viu o Denny Hamlin rodando, ele achou que eles iriam descer. Mas o Denny Hamlin voltou e subiu, né? Então eu acho que o Joe Logano aí errou a posição dele aí. Se ele tivesse freado, parado o carro na pista, não teria problema nenhum, teria continuado a corrida. Mas coisas da corrida acontecem, né? O Joe Logano ficou engavetado ali no Denny Hamlin e não teve o que fazer. Foi fim de corrida para o Joe Logano, fim de corrida para o Denny Hamlin. O Keselowski ainda continua na corrida. E o Kyle Larson também. Com o carro todo destruído, ele até voltou na corrida ali, mas acabou abandonando aí o Kyle Larson aí. Foi, para mim, foi até que um incidente de corrida, porque não teve toque, não teve um toque maldoso, como foi, né, diferente do Ben Rhodes aí em cima do Johnny Sauter na Truck Series. Isso aí foi um incidente de corrida que realmente acontece aí. É, principalmente nas pistas de uma mini meia agora que está acontecendo muito isso, que é o carro de cima cortar o ar do carro de baixo e o carro de baixo que é vulnerável acaba rodando. Diogo, mais alguma coisa para falarmos aí da corrida do Kansas, Diogo? Não, é isso, acho que deu pra gente discutir bem, né? A gente falou bem na parte da track, que foi uma ótima corrida lá na track. Aqui também foi uma corrida muito boa, se não daquele nível, né? A gente tem uma emoção, como você já esbarrou aí no final da prova, com o Kevin Harvick chegando no Kyle Busch, mas não foi lá tudo isso, mas ainda assim, no parâmetro geral, digamos assim, foi uma bela de uma corrida, deu, assim, aquelas corridas que passa e você nem vê, sabe? Quando você olha, já tá marcando lá, sei lá, 70 pro final, 60 pro final, você até se espanta. Pelo menos pra mim foi esse tipo de corrida, então eu gostei bastante. É, foi uma corrida muito boa, né? Tivemos aí bons momentos, momentos interessantes aí. Ah, só para falar aqui para vocês também, tá, pessoal, sobre as punições, né? O Denny Hamlin foi punido duas vezes, o nosso amigo Denny Hamlin aí. O Michael Anish também foi punido, o Brian Scott também foi punido e o Jimmy Johnson também foi punido por velocidade, pessoal. Esse pessoal aí. Esses quatro aí foram punidos por velocidade aí. Tivemos outras punições aqui, mas foi durante a bandeira amarela, né, que o pessoal acaba entrando nos pits aí, fazer o seu trabalho, mas aí depois ele é penalizado e relarga no fim do pelotão. Tá, pessoal? Diogo, grande corrida, vitória do Kyle Busch, né? No finalzinho ali, faltando 10 voltas, o Kevin Harvick parece que arregou, ele levantou o pé realmente, faltando 10 voltas. E deixou o Kyle Busch embora, ou o Kyle Busch fez o que eu falei, ele guardou um pouquinho de equipamento. Na hora que o Kevin Harvick chegou, na hora que o Kevin Harvick deu tudo que tinha, arrancou o último suspiro do carro dele lá, o Kyle Busch falou: Não, pera aí, que agora é minha vez de andar, é minha vez de deixar você para trás. Então, uma vitória muito boa do Kyle Busch, vitória consistente aí do Kyle Busch, apesar que. Para mim, o grande merecedor da vitória seria o Martin Truex Jr., mas o Kyle Busch com certeza fez uma boa corrida. Diogo, vamos para o campeonato? Vamos lá. Bora então. Chase Standings, tá, pessoal? Não vou falar do campeonato de pontos, vou falar do Chase Standings porque é mais interessante, é próximo da realidade que a gente vai viver lá no finalzinho de agosto, comecinho de setembro, que é os pilotos que irão para o Chase. Como está? Kyle Busch, 3 vitórias, mais do que classificado. Kyle Edwards, Jimmy Johnson e Brad Keselowski também, mais do que classificados, 2 vitórias. Kevin Harvick e Denny Hamlin tem uma vitória cada um. Aí vem o pessoal por pontos, tá, pessoal? O número que eu vou falar aqui é em relação ao 16º colocado, que é a zona de corte, tá? Então, Kurt Busch 97 pontos, o Joe Logano 67 pontos, o Austin Dillon 54 pontos e o Dylan Raj Jr. 52 pontos da zona de corte. O Matt Rex Jr. 50 pontos, empatado com o Chase Elliott, né? Ambos têm 50 pontos aí. E o Jerry McMurray 23 pontos, Matt Kenseth 16 pontos, o Edinho Mendiga 12 pontos e o Ryan Blaine apenas 2 pontos aí à frente do Ryan Newman. Diogo, como você vê essa classificação aí? Como você viu, né, a chegada dos pilotos aí, o que pode ser mudado ainda até o final do mês aí? Você já até citou cafeteria, né? Até convido o pessoal para ouvir. Lá a gente brincou, né, rapidamente sobre, fiz uma brincadeira assim, né, sobre Chase, sobre quem a gente achava que chegava ou não. E houve meio que um consenso que uma vaga no Chase tem que ser do Ryan Newman, né? Ele sempre consegue, né? E ele não tá nessa lista de 16 que a gente tem atualmente, então eu acho que ele vai conseguir uma vaguinha ali, mas. Nesse, olhando para esse momento, claro, a gente tem aqui os principais lá em cima garantidos, estou bem, Kyle Busch, Kyle Edwards, Jimmy Johnson, entre outros. Mas o que me chama a atenção mesmo nesse momento é os dois rookies lá, né? O Ryan Blaney, que está, né, na 16ª colocação, vamos dizer assim, né, no último spot do Chase Grid atualmente, e o Chase Elliott, que já está até mais confortável, podemos dizer assim. Esses dois rookies no Chase Grid é o que está me chamando muita atenção. Tá certo que a gente tivemos poucas etapas, podemos assim dizer, né, considerando não só o campeonato regular, né, considerando também o campeonato lá até o final do ano, com relação ao Chase, já incluindo o Chase e tudo mais, mas pelo que a gente viu até aqui, impressiona demais o rendimento desses dois meninos. A gente pode dizer, são caras muito jovens, então é o que eu bato o olho e me chama muita muita atenção mesmo. Não dá para destacar, claro, o Edel Mendinger também está ali já no finalzinho, mas ainda assim está dentro com esse equipamento do carro 47. É um belíssimo trabalho até aqui. Honestamente, tenho sérias dúvidas se ele vai conseguir manter esse tipo de performance até o corte do Chase. Mas já é de se aplaudir demais o rendimento dele até aqui, sem dúvidas. É, Diogo, isso é algo que vem batendo na tecla desde o começo do ano, Diogo. Eu não sei se você tem essa mesma sensação, e se quem está nos ouvindo também tem a mesma sensação, por favor, escrevam para nós, me manda no Twitter lá, manda no Facebook, escreva para a gente, pode ser no comentário da postagem aí do nosso podcast, escreva aí. Diogo, eu tenho a sensação que a chegada do Chase Elliott, né, essa chegada implacável aí, já chegou num carro bom, num carro de propriedade, num carro. Sim, o cara chegou substituindo nada mais, nada menos que Jeff Gordon, multicampeão, carro 24, um carro mais. Um dos carros assim, mais históricos da NASCAR aí, clássico. É a Hendrick, melhor equipe aí que tem no atualmente aí na categoria, né, uma das melhores. É. Então, assim, o cara já chegou já na responsa do carro 24. Você pensa que isso, você imagina que isso? Eu creio que sim, né? Esse modo que o Chase Elliott chegou, que essa força que ele chegou, você acredita que isso tenha elevado um pouco, tenha pressionado um pouco os novatos que já estavam aqui na Sprint Cup já há algum tempo aí? Por exemplo, o Austin Dillon melhorou demais o desempenho dele. Né? O Ryan Blaney já chegou com 21, que o 21, quando o Trevor Blaney estava lá, era P25, P28, P21. Agora o Ryan Blaney já chega, já faz top 10, já faz top 5. Se bobeasse, ele iria até ganhar lá a corrida em Talladega. Ele tinha chance de ganhar a Talladega também, por que não? Né? O Rick Serrano Jr. também, sendo o cara que está liderando a Roush no momento. Né? Então, assim, temos algumas coisas, alguns elementos aí nessa mistura, nessa química toda aí, que parece que o Chase Elliott chegou para dar um sacudido no, no, nos pilotos novatos aí e falar: pessoal, vamos lá, porque vocês estão muito quietos aí, né? Vocês estão só enchendo linguiça. Não sei se você tem essa sensação, Diogo, queria que você me contasse para mim, e o pessoal que está nos ouvindo também, por favor, conte para mim. Qual é a sensação que vocês estão tendo aí com a chegada do Chase Elliott? Se ele veio para colocar um tempero que faltava para os novatos realmente poder andar, e já fala para os dinossauros, fala assim, ó, pessoal, pera aí, tem que eu também sei andar, eu sou novo, mas eu tenho pedigree. Diogo. Não, sim, sem dúvidas. Ele aumenta muito, né, o nível desses rogues, né? E claro, a gente não pode deixar de destacar o equipamento que ele está, né? Esse Boy, o carro 24 da Hendrick, ele já entra na categoria com equipamento muito bom, coisa que geralmente não acontece, né? Geralmente, tá, você tem Joey Logano, por exemplo, que são as exceções da vida, né? Que já estreou na equipe grande e tudo mais, mas. Geralmente você vai estrear lá de baixo para tentar crescer. A gente está vendo o que está passando com o Chris Buescher lá embaixo, né? Com o atual campeão da Xfinity Series. Mas você tem esse caminho, todo esse trabalho de chegar na categoria, se estabelecer e crescendo até chegar numa grande equipe. Ele já estreia numa grande equipe com um patrocinador enorme. Eu confesso que eu não esperava, eu sou muito fã do Chase Elliott, mas eu confesso que eu não esperava isso tudo dele a essa altura do campeonato, já tão cedo, digamos assim. Esperava ele bem, claro, a gente teve prova mais do que suficiente do tamanho da qualidade dele, né, nas temporadas que ele fez na Xfinity Series, mas tudo isso assim realmente impressionou até mais do que eu já esperava, né? Mas ele aumenta esse grupo, sem dúvidas. O Ryan Blaney, ele também encaixa nesse estilo, digamos assim, né, talvez a gente possa dizer de novo rookie, entre aspas, porque ele também tem, acho que não tem alguém que duvide da qualidade do Ryan Blaney, né, e do trabalho que ele vem fazendo, trabalho incrível, mas a equipe do carro 21 vem avançando bem, né, vem numa parceria técnica com a Penske, que vem fazendo muito bem para essa equipe, e o Ryan Blaney vem se aproveitando disso tudo de forma incrível. Então é muito legal, cara, ver esse rookie chegando assim, chegando forte, e a gente, quando a gente olha para a Xfinity, e até lá para a Truck Series, né, mas claro, a Truck Series já é falando aí de muitos anos mais para frente, quando a gente olha para baixo, a gente vê uns caras muito, muito bons chegando. São moleques ainda, então tem que se dar um total desconto, claro, não dá para julgar agora se é bom, se é ruim, não. Ainda é muito cedo. Mas pelo que eles mostraram até aqui, sabe, né, a gente barrou no, no, na Truck com relação ao Byron, até citamos rapidamente também o Jones, tem o Soares, que é um cara que eu particularmente gosto bastante. Então, além dessa turma boa que a gente já tem aqui na categoria, ainda tem uma turma legal, muito boa vindo também. Isso para o futuro da categoria é incrível. Verdade, Diogo. E só para complementar do Ryan Blaine, eu não tenho dúvidas, eu não duvido nada do talento do Ryan Blaine. O Ryan Blaine só precisa de um bom carro. É isso que ele precisa mesmo. Meu amigo Diogo, já falamos da corrida que foi muito boa. Falamos aí dos novatos, falamos dos problemas que o pessoal teve na pista aí. Falamos do campeonato, do como tá o Chase aí. Né? Queria saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar aí do final de semana no Kansas. Um grande final de semana, corrida na sexta-feira da Truck Series, sábado Sprint Cup, assim, final de semana que tudo deu certo, a chuva nem chegou de perto aí atrapalhar algum evento aí. Então foi um grande evento da NASCAR aí no final de semana passado. Diogo, tem alguma coisa a acrescentar ou não? Não, é isso, deu para exemplificar bem legal, muito bem quanto foi legal, né, esse final de semana no Kansas. Já torcendo demais para que em Dover, né, que é a nossa próxima etapa, a gente continue com esse mesmo padrão de qualidade, digamos assim, porque eu pessoalmente até aqui venho gostando demais dessa temporada. Beleza, eu também acredito que foi um grande final de semana e torço aí para que Dover também seja um grande final de semana. Mas vamos falar de Dover daqui a pouco, né? Vamos dar os nossos palpites para Dover aí, vamos falar quem tem chance, quem não tem, vamos falar um pouquinho de Dover logo mais aí. Pessoal, então esse é o bloco da Sprint Cup, espero que vocês tenham gostado, né? E voltamos daqui a pouco para o bloco das perguntas e nossas apostas aí para o final de semana em Dover. Só para relembrar, Dover vai ser as três categorias na pista. Pessoal, até daqui a pouco.